Em altitude em TAP, autorizado sinal IMS, aporte estabilizado. Morgan Luna now, American 9, intro. Roger. Mike Dodge, só vou ir direto ao rotatório e reporte visual com campo. Vou ir direto ao rotatório e reporte visual com campo. American 9, 0, clear to land, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Passamento 2227, aprovando o arbo, solicita pousado voar direto conquista. Após arbo, está autorizado direto conquista, passarelo 2227. Muito obrigado. Zero, welcome. The ground 45 is the right taxi. And we call ground 121.9. Wait, 199, Atra. Autorizado, 4213, chame para táxi. Salvador Grande, American 980, clear of runway 10, calling gate 11. American 980, clear taxiway Alpha, taxiway Alpha and Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, American 980. Golo 2260, táxi à direita via Índia, que é o ponto de espera da pista no zero, lá à torre, 18195, ajustando 1011, azul 4213, boa viagem. 22, solo agora 52, bem-vindo ao letra direita 121.9, solo. Direita 219, obrigado. Ali mantém. É como é que olha para visual com campo? É como é que olha para o controle? É com mais que você está na escuta do controle? Controle para parar melhor com mais que ótica? Visual com campo é com mais que ótica? É com mais que ótica visual com campo? Mais que ótica visual com campo. Sente chame torre 1895. 1-1-8-9-5, mais que ótica, grato. Torre Salvador, o Papa Romeu, Eco Mike Oscar, se aproximando do setor nordeste, visual com campo, mantendo 500 pés, com proa da rotatória. Gente, confio, vai cruzar na 1-7, o Eco Mike Oscar? É autorizado para cabeceira, vou livrar ali na primeira, na bata. Eu trouxe aqui, então, cabeceira 1-7, está avistado, vento 030, 59, reporte no solo controlado. Grato, reportarei no solo controlado, o Eco Mike Oscar. Azul 4213, quer falar agora? 55, controle 120.8.1. 208-4213, obrigado, bom dia. 9 Juliette, correto, pronto pra cópia? Tá bom, pronto. Autorizado, Salvador Campinas, via Upper Zulu 16, e o de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, o transponder 5046 e o controle Salvador 120.8. Correto, chama pronto, azul 4039. Demorar quando pronto, 4039, azul, obrigado. Follow 56, considere se você liga estacionar bem. Manchester 3663, essa é a identificação. Autorizado chegada, bom, se deixa para 4 mil pés, que nega 10 no ONU. Controle de Salvador, bom dia, Chané, 6312, informação Juliette, descendo ao nível 150. Bom dia, Chané, 6312, acione identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Autorizado Mari, nível 050, Chané, 6312. Azul 4213, estamos no centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2545, 4213, bom dia. Bom dia. Jetta 3304, autorizado a chegar da Bonf, desça para o nível de voo 050. Sané 6312, desça para 2000 país, QNH 1011, autorizado sinal IS, aporte estabilizado. Desça para 2000 país, QNH 1011, autorizado ILS, reportará estabilizado Sané 6312. Trip 5217, contato radar, 86 milhas, Nordeste, Salvador, foi direto bom, reporte no ponto de acesso. Tá 3663, desce para 2000 pés, QNH 1011, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, tá 3663. Bom dia, Gol no 605, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 060. 060 na Bonf, Gol no 605. Autorizado, chame para táxi azul 4039. Está 3663, reduza para 1909. Já está em redução, senhorita, está 3663. Autorizado, Salvador Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda direto, Bridge, onde interceptor via, após conforme a